Na tarde desta segunda-feira, dia 20 de maio, o prefeito Kleber Vandal anunciando a mudança em alguns cargos do primeiro escalão da Prefeitura Municipal de Gaspar. Prefeito Kleber Vandal, primeiramente, a notícia que já na sexta-feira veio à tona na imprensa local é a mudança como chefe de gabinete do nome de Pedro Bornhaus para o nome de Rony Miller e assim, é claro, outras mudanças ocorridas na saúde, também no esporte e ainda na Secretaria Municipal da Fazenda. É verdade, Gil, amigos da Rádio Sentinela do Vale, uma mudança necessária, né, com a saída do Pedro. O Pedro é um cara extremamente fantástico, um grande profissional, uma pessoa que gosta do município, acredita na nossa cidade e que desempenhou um importante trabalho aqui como chefe de gabinete. Quando escolhi ele para vir para cá, convidei ele para assumir essa função, estava certo disso e efetivamente foi um secretário que ajudou a organizar o nosso trabalho, a fazer o planejamento, a tirar as obras do programa Avança Gaspar do papel e, sem dúvida alguma, será uma liderança, uma pessoa que continuará conosco, não ocupando mais uma função aqui na prefeitura, mas de forma política, né? Vai estar sempre à disposição, como ele mesmo comentou aqui, e a gente, quando necessário, vou recorrer a ele para a gente fazer algum encaminhamento, né? Aproveitar a experiência que ele tem do poder público, da questão política, para a gente fazer os encaminhamentos e fazer o melhor para a nossa cidade, que é o nosso objetivo principal. Prefeito, o senhor destacava a importância da presença de Pedro Bornhaus no governo e também, é claro, o senhor aí depois falou sobre as mudanças que serão feitas primeiramente na saúde. Roberto Pereira retorna para a Fazenda e José Carlos de Carvalho Júnior, da Fundação de Esportes, assume a saúde. É verdade, a gente vai, né, nesse trabalho todo, né, o Felipe retorna à Procuradoria do Município, a doutora Simone, que é procuradora efetiva e respondia pela Procuradoria Geral, retorna às suas funções como efetiva, cuidando das questões jurídicas voltado às áreas de saúde, educação e assistência social. O Roberto retorna para a Secretaria da Fazenda, o Júnior deixa a Fundação de Esportes e assume a Secretaria de Saúde. O Jorge, que até então era responsável pelo escritório de projeto de captação de recursos, assume a Fundação de Esportes. O Rony assume a função de chefe de gabinete no lugar do Pedro Bornhaus e também o Cleverton, né, que é arquiteto, servidor efetivo da Prefeitura de Blumenau, assume a Secretaria de Planejamento, permitindo que a gente consiga deixar o GVAE mais solto, mais tranquilo para fazer, dar continuidade aos projetos que nós temos de mobilidade urbana, atualização do plano diretor e também da questão dos projetos do anel de contorno. Então, é uma mudança importante para nós, para o governo, e que é importante para a gente dar continuidade ao trabalho que a gente vem fazendo até agora. Prefeito, dentre as mudanças que o senhor realizou nesta semana, destaca-se a mudança na saúde, onde José Carlos de Carvalho Júnior vai assumir o lugar do Roberto Pereira. É uma mudança bem radical, porque ele estava numa pasta menor e vai assumir essa pasta de extremamente importância para o município. Com certeza muda, né? Muda uma série de situações. Entendo de que o Júnior é dentista formado, né? Eu acho que ele terá condições, capacidade de tocar. A equipe que nós temos na Secretaria de Saúde é uma equipe muito boa, competente, comprometida com o município. E sem dúvida alguma vai ajudar a manter o trabalho que a gente vem fazendo até agora e também tirar do papel outras ações que a gente tem programada para o nosso município de Gaspar na área de saúde. Prefeito, essa mudança se deve à chegada já próxima do ano eleitoral? Também, né? Evidentemente que essas mudanças a gente vive inundado num processo político, né? Então isso evidentemente que a intenção é de a gente ajustar essas situações e contemplar os partidos, as lideranças, essas políticas que estão junto conosco aí na Prefeitura de Gaspar. Prefeito, e as demais secretarias permanecem como estão? As demais continuam como estão, né? Sem mudanças, sem nenhuma alteração até agora. Vice-prefeito de Gaspar, Luiz Carlos Spenger, filho Lu, também nos falando sobre essa saída de Pedro Bornhaus como chefe de gabinete da Prefeitura, o homem forte do seu partido e também estava aí à frente de uma pasta mais que importante na cidade. Qual é a posição do partido sobre essa saída de Pedro Bornhaus e do governo de Kleber Vandal? Com certeza, nós vamos deixar aqui um pouquinho partido, né, abaixo dessa questão, vamos falar exclusivamente na pessoa do Pedro Bornaus, né? Tanto para mim quanto para o prefeito, nós temos aí um chefe de gabinete que realmente fazia, além da sua função, né, tanto no atendimento das pessoas que nos procuravam ali no gabinete, como um auxílio a todos os secretários e também desempenhando sua função como chefe de gabinete, né? Para nós é uma perca, né, nessa função, mas é uma decisão do Pedro, né, que nós respeitamos aí a decisão dele de estar deixando o governo, né, obviamente por motivos pessoais aí, onde ele deve ter novos projetos aí pessoais para a sua vida, e cabe a nós aí buscarmos aí uma alternativa agora com o Rony Miller para que ele faça realmente essa função aí de chefia de gabinete. Quando a gente fala de partido, com certeza o Pedro é do Partido Progressista, uma pessoa que vai continuar sempre militando no partido, acredito, porque é filiado ao partido aí e um dos fundadores do partido aqui no município de Gaspar, e cabe com certeza a nós agora do partido estar avaliando aí essa saída, mas de forma alguma isso vem trazer prejuízo à nossa coligação, né? Pelo contrário, nós temos ainda dois secretários aí que fazem parte do governo, né? Tanto no SAMAI quanto na Secretaria da Agricultura, que são do Partido Progressista, outras funções que ocupamos aí no governo municipal que são de filiados ao Partido Progressista, e que a gente obviamente trabalha para reeditar essa aliança na eleição de 2020. Após 29 meses no governo de Kleber Vandal, chefe de gabinete Pedro Bornausen, saindo do governo, pediu a sua exoneração na última sexta-feira, 17, e nessa segunda-feira foi anunciado oficialmente em entrevista coletiva. Seu Pedro, por que dessa decisão de sair do governo de Kleber Vandal? Ô Gil, como já expliquei, cada um tem a sua trajetória, cada um tem a sua rotina, enfim. Nessa minha participação, eu aceitei um convite do Kleber lá, depois da eleição de 2016, né? E fiz diversas avaliações com ele durante esse período. E em algum momento, pelo menos uns 70 dias atrás, eu disse para ele que entendia que estava na hora do Pedro continuar a vida dele, independente da prefeitura, do governo municipal. Eu tenho certeza, viu, que fiz isso aqui com um comprometimento muito grande, porque como qualquer gasparense, qualquer quebra-tigelo nato, né, a gente tem muito amor para essa cidade. Mas eu acho que é o momento de parar, o governo precisa fazer uma oxigenação, o Kleber está fazendo isso agora, junto com o vice Lu, e eu espero realmente que a minha participação tenha colaborado e que o governo segue. A vida da gente é assim, né? São passagens, a minha passagem na prefeitura acho que está terminada, e o importante é que o governo continua, e eu acho que ele precisa continuar, porque nós temos planejamento nesse governo que está traduzido no Avança Gaspar, mas que são muitas medidas que já foram tomadas nesses 2 anos e 4 meses, 5 meses, e tem muito para fazer ainda, né? O Avança Gaspar tem um planejamento para 2023. A gente conseguiu, nesse Avança Gaspar, mostrar para a comunidade que nós estamos olhando para frente disso. Não estamos dizendo que o Kleber e o Lu vão ser reeleitos, não. Eles vão estar disputando a reeleição, mas nós estamos dizendo que a cidade se planejou para muito mais do que o mandato, coisa que não acontecia nessa cidade, né? Era muito imediato as coisas aqui. Hoje, não. A gente apontou para onde está indo, e eu não tenho dúvida que isso é um capital que fica para a cidade, né? Um planejamento que está registrado e que a gente espera que eles consigam dar essa continuidade. E eu entendo, o que eu espero, Gil, é que as pessoas entendam isso, né? Que o Pedro tem essa condição de dizer que nesse momento está querendo sair. Da Prefeitura Municipal de Gaspar, falando sobre as mudanças no primeiro escalão dos nomes do governo de Kleber Vandal, Gil Dias para a Rádio Sentinela.